ela que apesar de tudo eu não mudei. Um milhão de vezes eu liguei e ela manda responder que não está. Diz a ela que me viu chorar. Você pode usar o argumento que quiser. Tenta tudo aquilo que puder. Pede a ela pra voltar pra mim. Diz que eu agora ando solitário sem amor. Que você só procurou por ela porque viu a minha dor. Diz a ela que eu estou sozinho e vou sofrer. Meu orgulho já se acabou, minha vida se modificou. Não dá pra segurar. Pra voltar pra mim.